essa é nossa, viu? Que música linda, a rocha do monte. Amor, eu não sei o que aconteceu. Tudo era tão lindo, tudo era um sonho meu. Mas você resolveu me abandonar. Queria só ficar, destruir os meus sonhos. Agora fica triste sem me ver com outro alguém, dizendo que me ama e não queira mais ninguém. E chora. Quando você me tinha, você não me deu valor, só queria desprezar a química do nosso amor. E agora você deixou em mim essa doce mania de amar. Partiu e foi embora pra nunca mais voltar. Ainda te amo. E despertou uma vontade louca em meu coração. Como é que eu posso esquecer essa paixão? Volta pra mim. Agora fica triste sem me ver com outro alguém, dizendo que me ama e não queira mais ninguém. E chora. Quando você me tinha, você não me deu valor, só queria desprezar a química do nosso amor. E agora você deixou em mim essa doce mania de amar. Partiu e foi embora pra nunca mais voltar. Ainda te amo. E despertou uma vontade louca em meu coração. Como é que eu posso esquecer essa paixão? Volta pra mim. Você deixou em mim essa doce mania de amar. Partiu e foi embora pra nunca mais voltar. Ainda te amo. Despertou uma vontade louca em meu coração. Como é que eu posso esquecer essa paixão?